Mas quando ela voa é bem melhor. O canto da araponga é lindo, lindo. Mas quando ela voa é bem melhor. Será que ela sabe que corre perigo? Será que ela sabe onde vai pousar? O canto da araponga é lindo, lindo. Mas quando ela voa é bem melhor. O canto da araponga é lindo, lindo. Mas quando ela...